TP-5219, Sami Recife, 1288, Aterne, 1260. Boa noite, 3145 TAM, ponto de espera da 1-0 pronto, observando a aeronave na curta final. A 3145, após o pouso do Boeing da Gol, autorizada a Lima, mantém pista no zero. Após a passagem, a Lima tem a 10, o 3145. Quando prossiga para o solo. Boa noite, 56, informação que é autorização para registro. Boa noite, 56, boa tarde, número 2 para copiar, aguarde. Agora. Trip 5415, solo. Copia agora, Ilhéus, 160. Gentileza. Autorizado, Salvador Ilhéus, nível 1-60, conforme a rota Golf 677. Decola da pista 1-0 com curva à direita, saída da Euleda após direto Ilhéus. Controle, Salvador, opera 1-20, decimal 8, aciona 5-4-1-2, cotejo. 1-60, Salvador e Léus, via rota do plano, Golf 677, decola da 10, curva direita da Euleda e Léus, 1208 ao controle e transponde a 5412. 5415. Cotejamento correto no parte 3, chame para o pushback e acionamento trip. Câmara para push e acionamento trip 5415. Solo, Salvador, 1396. Bono 396, boa tarde, taxia via Alfa, reportando sua Juliette. Alfa, aqui da Juliette, 396. Down the portal 022 on 11, ready for push and start. Clear, call me to tax. Clear, call me for tax, portal 022. Bono 856, Recife, 390, copia? Copia, Bono 856. Autorizado, 390 para Recife via Upper Whisky 58. Decola pista 1-0 com curva esquerda. Saída Puca, transição Caju. Controle Salvador, opera 1-20, decimal 8. Aciona 5-4-1-4, cotejo. Autorizado, 390 via Upper Whisky 58. Decola da 1-0 por esquerda. Saída Puca, transição Caju. Controle 1-20-8. Transporte 5-4-1-4, boa noite. Correto o gol quando transição e pushback acionamento no 02. Transfere autorizado até o 1505 da Romeu. 3560, destinado nível 060, chegada Mari. 060 no perfil da Mari, está 3560. Gol no 601, desça para 3 mil para a esquina, Gama 017, livre das restrições. Desce 3 mil, 1017, correto? Afirma. Gol no 601. Controle SAM 3145, boa noite. SAM 3145, contato radar, suba nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, o 3145. SAM 3190, assim que o Boeing da Gol liberar sua passagem, o senhor prossegue via Juliette para o 05? SAM Está cruzando 160, Gol 9755. Dona 755, chame Recife, 1251, alterne 13325. 251, 13325, uma boa tarde, o 9755. Vai arremeter depois de dois poses, vai realizar o procedimento. Confirmando, dois toques e arremetida aí após procedimento, o 2733. Confirmando, três poses, três toques arremetidos e depois do procedimento. Razão 02. Ponto de risco. Por conta de risco. Solo Utah 3190 copiou após a um pushback da Gol, vai prosseguir para o gate 5, Utah 3190. Correto, então assim que ele liberar a passagem, o senhor já prossegue para o 05. Relativo, senhora, obrigado. S2000, Gol 601. Utah 3560, despado nível 050. 050, Utah 3560. Copia. Está autorizado o voo local para toca remetida na 10 após prosseguindo com o procedimento o controle Salvador. O senhor vai decolar, curva a critério da torre que opera em 1186. Aciona no transponder 0134, coteje. Autorizado o voo local. A princípio, com toque remete, procedimento com o controle Salvador, decola com curva critério da torre, 118.6, aciona 0134. Correto, você é 2733 no Pátio Militar, já estou ciente do acionamento. Informe o POB e a autonomia. 03 a bordo, 4 horas de autonomia. 03 e 4 horas de autonomia, ciente. Para... me chame para o táxi 2733. Passará para o táxi 2733. Essa é Juliette, 396. Gente, Gol no 396. Prossegue... confirmando, mantém a posição. Estamos aguardando o início do táxi do Portugal. Após o mesmo, iremos autorizar. Gente, eu vou 1396, mantém a posição. Para o táxi 925, 143, agora 3 horas e 50, alterna com fim. Copiado, prossegue táxi via pátio principal Indy Alpha até o ponto de espera quando chama a torre em 1186, Gol 925. Pátio Indy Alpha, 286 no ponto de espera, obrigado, bom, nota lá. Salvador, Webjet 6720360, Galeão, informação Sierra, posição 2, na escuta para alterações da Suécia. 720, instantinho só para a cópia, prepare a da Eule da Bridge. Eule da Bridge, obrigado. Jonathan. Logou, nosso Deus, nosso bem. Prossiga, Gol. Qual seria a nossa posição prevista de estacionamento? A 1-0, a 1-0. Ok, não há possibilidade de a gente prosseguir antes do início do táxi do Portugal, só para tentar minimizar um pouco o nosso atraso aqui. Ok, então vamos prosseguir, Gol, via Juliette para o 10. Via Juliette para o 10, o 39. Salvador, boa tarde, Gol 925, pronto, bota espera da 1-0. Escuta, prossiga. Autorizado, Galeão, nível 360, via Upper Zulu 1-0. Decola da 1-0 com curva à direita, saída da Euleda Bridge. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5431, no cotejo. Galeão 360, da Euleda Bridge, da Peso Luno 0 no via, decolo da 10 curva direita após. 120 decimal 8 é o controle, 5431 no transponder MC20. Correto, quando pronto, chame pushback e acionamento no 02. Camarada, 20. 2733, está autorizado o táxi até o ponto espera da hotel, quando então chama a torre em 1186 para o cruzamento. Autorizado até o hotel, chamar a torre 286. Salvador, gol 13333, autorização São Paulo. Bono 333, São Paulo 360, está autorizado. Decola da 10 com curva direita. A saída é a da Euleda Bridge, onde intercepta o Zulu 16, após segue a rota do plano. O controle Salvador opera em 1208, aciona 5154, coteja. Autorizado então o 360, decola da 10 com curva direita na saída da Euleda Bridge. Upper Zulu 16, 120.8, o controle de 154 no transponder pro gol 1333. Correto, gol. Quando pronto, chama em pushback, acionamento no 08. Chamar pro push, 333. Clear taxi via April 1, India and Alpha on holding point runway 10 call tower 18.6 QNH 1017. É por final 022 clear to via April 1, India Alpha at the holding point tower 18.6 and the QNH 1017, é por final 022. Controle de Salvador, gol no 925. Gol no 925, contato radar, gol 360, saída árvore. Sobre 360, saída árvore, gol 1925. Salvador, Guardião 02, pitou a sua. Guardião 02, pitou, Rio 1862. 1086, grato. Gol 1601, chame torre em 1862. 1862, gol 1601. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. 02, levou para o Pituaçu, lendo o litoral para retorno a Salvador, pátio do Graé. Guardião 02, sente, repôs no farol de Itapuã. Repórter para Itapuã, 02. Melhorou, Azul, 4206, melhorou bastante, Thiago, já tenho já autorização para Recife do 370, copia. Agora voltou um pouquinho, mas vamos lá. Recife autorizado, nível 370, via Upper Whiskey 58. Decola da 10 com curva esquerda. Saída Puca, transição Caju. Controle Salvador, opera 120 decimal 8. Aciona 5422, coteja. Cliente autorizado 370, Recife. Decola da 10 curva esquerda, Puca, Caju. Pela FPU 58, 208, controle de saída 5422, azul 4206. Poderia controlar como recebe agora? Bem melhor, agora sem nenhuma interferência nem chiado. 4206, o contagiamento está correto. Quando pronto, chame pushback, acionamento no 03. 2 anos. Solo, Salvador, gol 1856. No 856, no 09 já está pronto? Afirmo. Autorizado, chame táxi. Autorizado para o treinamento no 850. Na hotel. Gente, aguarde, você é 2733. boa noite. É Fox Bravo Zero, Golf Spanha, Rafael. Zero to two, line up and maintain runway 10. Zero line up and maintain runway 10, Fox Bravo Zero to two. Saia 2736 autorizado cruzamento da 10028. Reposte no ataque Sui Delta para ingresso na Alfa. Chame solo 1219. Autorizado cruzamento da 10028 na Delta, chamará em 1219 solo para ingresso na Alfa. Guardião 02, já ficou avistado, autorizado pouso no pátio do CRAE, vento no 60 graus, 04 mais. Autorizado pouso, pátio do CRAE, guardião 02. Rodou, força 2733, está ligando a pista, pisando na Delta. 2733, boa noite, taxia via Alfa, retorna antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, 2733. Salve, Salvador, boa noite, gol 1601, lembrou a pista. 601, consegue o táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, atento a aeronave da Força Aérea ingressando agora na Alfa. Alfa, reporta da Juliette, já avisou com a aeronave, com o 601. Mike, é qual é que prossiga? Padrão, muito. Boa noite, TAM 3560, final IRS. TAM 3560, continua aproximação, cheque de pouso, acorde pista livre, quem legal no 017. Guardado, TAM 3560. T2 no Salas 38, frequência livre. Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, quando então chama a torre em 1986. Taxi via Juliette, Índia Alfa, autorizado. E no ponto de espera da 10, chamaratório 786. Salvador, trip 5415 para pushback acionamento. No passo 3, está autorizado, chame táxi. Obrigado. 1288, aí. 560, convim, baixado e travado. Baixou e travou. Então 3560, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento no 60 graus, 069. Sempre pouso, tá 3560. Portugal 022, Airborne 839, contact Salvador Approach Control, frequency 120.8. 120.8, boa noite, Portugal 022. Ah, não escuta. Informe esse modo para iniciar o pushback no 08. Boa noite, é Portugal 022, passing 1600. É Portugal 022, radar contact climb, flight level 350, Puka Departure. Passa para level 350, Puka Departure, é Portugal 022. Salvador, boa noite, dona 077, formação Sierra, aprovação para o Galeão. 077, Galeão, está autorizado 360 via Alfa Zulu 10, após rota do plano. Decola da 10 com curva à direita, saída da Leda Bridge. O controle opera 1208, aciona 5401 no cotejo. 1077, aprovado Galeão, 360, Zulu 10, depois conforme a rota. Decola da 10, curva direita, da EL Leda Bridge, 208, controle, 5401, transponder, gol 1077, portão 1. Correto, quando o piloto chama e puxa back, acionamento, gol. Deve formar a sexta. 601, no ingresso Juliette para 04. Juliette, 04, gol 601. Control Restriction. Obrigado. Mantém 050, Brasília Fox. Mantém 050. Aperto 022, fly direct to Zipar position. Obrigado, direto Zipar position, aperto 022. Aperto 022, fly direct to Zipar position. Tá com 46 a bordo, 4 horas e 10, alterna Salvador. Copiado, prossegue via pátio inicial até o ponto espera da 1-0, quando chama a torre 1-1-8-6-3-5. Até o ponto de espera, chama a torre 1-8-6-3-5-4-9-5. Solo Salvador, gol 1856 para o táxi, 1-1-7 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Prossegue o táxi via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera, quando chama a torre 1-8-6. Pátio Indy Alpha até o ponto de espera, torre 1-8-6, gol 1-8-5-6. Solo Salvador, 3-5-6-0, Livrão na sua escuta. 2733, autorizado decolagem pistão no zero, vento no 50 graus, 07 nós. Gol 1399, prossiga. Autorizado, Congonhas 360, decola pistão 1-0 com curva à direita. Saída é a Dael Leda Bridge. O controle Salvador opera em 1-20.8, aciona 5427, cotejo. Apenas para confirmar, em Brígio, sua intercepta é o Pesulu 1-6 e após segue conforme a rota, o no 399. Quando pronto, chame pushback e acionamento no 10 e eu formo o ajuste agora 1-0-1-7. IAS X-ray 1-0, I will call you 7. Pista no 0. Alema, aqui é pista 1-0, Salvador. Saia 2733, decolado às 44, sul para mil pés, reposte na perna do vento da pista 1-0. Passando na perna do vento, 2733. Agiliza o ingresso na Juliette para o gate 09. Gente, agilizando para o gate 09, tá 3560. Cinco, quatro, no 5, autorizado, decolagem pistão no 0, vento no 60 graus, 07 nós. Inicial, 354 no 5. Torre Salvador, gol 1856, ponto espera. Gol 1856, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Alinha, mantém, não, no 0, gol 1856. Gol no 333. Assistente, Salvador Buzz, e o pushback, estacionamento, gol no 333. Força Aérea 2733. Prolongue a perna do vento, aguarde para girar a base. Passando para girar a base, 2733. Trib 54, no 5, decolado às 4h30, chame controle 1208. 08. É Portugal 022 com recepcente frequency 125.45. 125.45, adeus, boa noite, é Portugal 022. Patrona 5, boa noite. GP 54 no 5, boa noite, contato radar, suba 1960, após 2000, voa Leda. 2000, voa Leda, trip 54 no 5. Na 38, umas 4, boa noite, acione identificação, voa direto do UNA das 3 mil pés, quem negar no 097. Para informação, temos um caravo da Força Aérea 1000 pés na perna do vento, ok? Após a decolagem, mantenha a proa até 2000 pés, por gentileza. Ok, quando for autorizado, decolagem, vai manter a proa até 2000, 8,56. O vento no 30 graus com 11 nós, tem livre decolagem, piste no zero, gol no 8,56. Ok, iniciando a decolagem, 8,56. Regressão na perna do vento, 2,733. 2733 da Força Aérea, mantém a perna do vento, aguardando para girar a base. Mantendo a perna do vento, aguardando para girar a base, 2733. No 01, não irá aguardar, ok? Temos a Embraer que finalizou e após o táxi de duas aeronaves, iremos autorizá-lo no 077. Ok, estamos aguardando a autorização, obrigado. Aéreo 2733, autorizado a girar a base, reporte na final da 1-0. Pode girar a base, 2733. 86, ajustado 1-0, 1-7, bom voo. 2-7, decolado ao 50, chame o controle 1208. 1208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol no 856, cruzando 1800, mantendo a proa. Gol 856, boa tarde, contato radar, subo 390, perfil Puca. Autorizado 390 no perfil da subida PUCA. 017, bom voo. Pátio, Índia e Alfa quando...